O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Promotoria de Justiça de Uberaba, no Triângulo Mineiro, obteve nesta quarta-feira 16 uma liminar da Justiça que obriga a retirada de uma paciente com transtorno mental que está internada em um hospital psiquiátrico desde 2015. Conforme determina a Justiça, a mulher, que teve alta médica em fevereiro de 2017, deve ser levada para Patos de Minas, município localizado a cerca de 260 quilômetros de Uberaba, local onde a família dela reside. A promotora de justiça Cláudia Alfredo Marques, de Uberaba, explica a situação envolvendo a paciente e as medidas que deverão ser tomadas nesse caso. Há anos estamos atuando em situações de flagrante ofensa aos direitos de pessoas portadoras de deficiência e transtorno mental. As famílias dos entes públicos estão sendo omissos em sua responsabilidade de cuidado, muitas vezes encarcerando essas pessoas em instituições ilegais e clandestinas ou em estabelecimentos que não são adequados pela natureza do serviço que prestam. Esse é um dos casos. Em abril de 2018, a Promotoria de Defesa da Saúde recebeu a notícia de que a portadora de deficiência mental estaria internada no hospital psiquiátrico em Uberaba desde fevereiro de 2015, embora já tivesse recebido alta médica desde fevereiro de 2017. Era uma situação de acolhimento institucional em serviço hospitalar, totalmente ofensiva à legislação e normas do SUS. Essa situação decorria de decisão judicial de internação, proferida pelo juiz de Patos de Minas, município de origem da portadora de deficiência. A Promotoria de Defesa da Saúde impetrou habeas corpus e provocou a revogação da ordem pelo próprio juiz de origem. Mesmo assim, a curadora recusou-se a buscar a portadora de deficiência, configurando verdadeiro abandono de incapaz. Violados os direitos mais elementares da portadora de deficiência, cabe ao Ministério Público a proteção da incapaz, a fim de garantir uma vida digna e amparo familiar e social. Nesse sentido, é que foi proposta a ação e deferida a tutela provisória antecipada de urgência para obrigar a curadora e o município de Patos de Minas a buscar a portadora de deficiência, levando-a para seu município de origem, bem como a fim de ampará-la nas suas necessidades, inclusive prestando assistência social e em saúde. Ainda segundo a promotora de justiça, o Ministério Público aponta que algumas famílias têm sido omissas em situações envolvendo deficientes e pessoas com transtorno mental. Há anos estamos atuando em situações de flagrante ofensa aos direitos de pessoas portadoras de deficiência e transtorno mental. As famílias dos entes públicos estão sendo omissos em sua responsabilidade de cuidado, muitas vezes encarcerando essas pessoas em instituições ilegais e clandestinas ou em estabelecimentos que não são adequados pela natureza do serviço que prestam. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.